Laguna 228, sua voz 26, livre na Fox Taxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 4. Passarelo 2228, chame Centro Recife na frequência 1288, alterno 1260. 1288, 1260, passarelo 2228. Atlanta 3170, formação Delta. 3170, sem identificação, via chegada Blue Med 1, descarga nível de Blue 050, ajuste no 09. 050, 3170, possibilidade de voar ETAP ou Duna? 30 ETAP, 3170. 30 ETAP, 3170. 2170, autorizado voar Duna, desça para 2000 pés, o ajuste na 011, autorizado final do procedimento, reverse X-Ray, pista na 0. Duna, 1011 para 2000 pés, é parte estabilizada, até 3170. Alfa X-Rivit Brasília. Bom dia, permissão com permissão, autorização para 7 Alfa por 3 segundos, na primeira hora C. Ok, já estou certo da coordenação em contato com Brasília, está livre, chame eterno. Delta 3170, compatinado procedimento, chame a torre em 18395. 18395, 3070. Salvador, tá 3170 e LF da 190 visual. 3170, continua a aproximação, ainda não avistado, altímetro 1003. Livre, ciente aguardando, tá 3170. Tantei 1170 agora avistado, pouso autorizado 90, vento 050 graus, 03 nós. Beleza, pouso 90, tá 3170. Ok, senhor Vicente, bom dia. Então 3170, Sola 09, taxa autorizada via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10, então 3170. 6908, acima identificação. Autorizada a chegada Bolé de Univo e Duna, descendo para 4000 pés, ajuste 1013. Bolé de Uno voando Duna, 4000 com 1013, azul 6908. Salvador, boa noite, Tana 3520, transfere. Tana 3520, série identificação, autorizada a chegar do Bomé de Uno, desça para o nível de voo 050, ajuste na 013. Para 050, com 1003. 9908, autorizado final do procedimento, ele acha que você pista no zero, reporte como estabilizado. Ciente, maré estabilizada, 1908. Azul 1908, compartilhado do procedimento, torre 18 decimal 95. 1895, 1908. Aí 520, autorizado final do procedimento, aliás, X-Ray. Deixa para 2.000 pés, ajuste no 093, reduz a velocidade 200 nas. E para 2.000, cruzado elétrico, reduz a velocidade 3.000.